sua parte. Como é que cê teve coragem? Quando eu vi, não acreditei. Saindo do motel que eu já te levei. Não adianta negar, eu tenho como provar. Em cima da moto daquele pão, em cima da moto daquele pão, que era tu, que era tu. Em cima da moto daquele pão, em cima da moto daquele pão. Cê teve coragem. Quando eu vi, não acreditei. Saindo do motel que eu já te levei. Não adianta negar, eu tenho como provar. Que era tu, que era tu. Em cima da moto daquele pão, em cima da moto daquele pão. Que era tu, da moto daquele pau, em cima da moto daquele pau. Que era tu, que era tu. Em cima da moto daquele pau, em cima da moto daquele pau. Jorge do Carro do Som, Rafael das Codorna, Estação da Rocha, Portal da Rocha.